Às vezes paro pra pensar na cruz, no quanto fez por me amar, Jesus. Às vezes penso em parar na minha caminhada, penso até em abandonar minha cruz. Esqueço da coroa de espinhos e da esponja com vinagre que fizeram Jesus beber. Esqueço, ele podia ter recusado, mas disse ao Pai: faça-se o teu querer. Poderia ser eu, mas Jesus preferiu, e o Calvário assumiu. Poderia ser eu, mas ele não cedeu. Passo a passo ele levou minha cruz e na dor por mim ali morreu. Ouvi o soldado dizendo: será que és mesmo rei dos judeus? E ele disse: assim você o diz. E toda a terra então estremeceu. Às vezes penso em desistir por menos, esquecendo do chicote que bateram em Jesus. Ah, eu não suportaria sofrer tanto assim, mas ele resistiu. Poderia ser eu, mas e o Calvário subiu. Poderia ser eu, mas Jesus assumiu. Poderia ser eu, mas ele não cedeu. Passo a passo ele levou minha cruz e na dor morreu. Poderia ser eu, mas Jesus preferiu. O Calvário subiu. Poderia ser eu, mas Jesus assumiu. Poderia ser eu, passo a passo ele levou minha cruz e na dor por mim ali morreu.